desbloqueei pra ver, não tava acreditando. Na legenda uma foto e um comentário, que casal bonito. Não arrumei ninguém pensando nele, o que eu não fiz ele aprontou comigo. Tomara que não seja amor, porque se for vai doer mais do que quando terminou. E chamou, e chamou. Ele atendeu e na lata falou: por favor, só não me ligue mais. Se deu saudade pra mim, tanto faz. Minha atual tem ciúmes demais. E chamou. Essa conversa que ele tá namorando.